nova no cais avisou. Já danada da saudade no meu peito já chegou. Já danada da saudade no meu peito já chegou. Adeus, ó linda morena, não chores mais, por favor. Partindo eu morro de pena, ficando eu morro de amor. Oh, oh, oh, lancha nova no cais da vida. Vai partindo, já vai-te embora, ai meu Deus. Só vejo ao longe sumindo um lenço dizendo adeus. Oh, oh, oh, oh, cancha nova no cais da Pitô. Oh, oh, oh, oh, cancha nova no cais da Pitô. Já tá nada da saudade no meu. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, vamos nós com música. Vamos atender ao senhor Ovídio Matoso, também pela vez primeira conosco. Que satisfação receber esses ouvintes novos e manter aqueles ouvintes que sempre nos prestigiaram e estão nos prestigiando também. Sr. Ovídio Matoso, ele reside em Ribeirão Preto e ele diz que todos os domingos fica em nossa sintonia e ele gostaria de ouvir nesta manhã com Carlos Galhardo, cantor que dispensava adjetivos, do Mário Lago, saudoso radioator, saudoso homem da televisão, saudoso compositor Mário Lago, assinando Não Quero Saber, sucesso do Carlos Galhardo. Grupo Furufunfun, defendendo esta pérola dos carnavassados. O Grupo Furufunfun canta do Braguinho João de Barro a composição para o seu Ovídio Matoso de Ribeirão Preto, Pirata da Perna de Pau. Eu não quero saber quem tu és, de onde vens nem pra onde tu vais. Sei apenas que são tão cruéis os teus beijos, mas beija-me mais. Eu não quero saber qual o fim que terei nos teus braços fatais. Tu és para mim, sou feliz assim, infeliz por te amar demais. Se a mentira nos teus lábios, nos teus olhos te fazer, eu prefiro sofrer te amando do que deixar de te amar e sofrer.